Asnet Productions. Yongi Masca Negro. Na conta, mas não se sabe. Tamo no auge, tira a vontade. Blusa da Gucci, tênis é Nike. Na pele faço várias tatuagens. Ela quer green, eu tomo lean. Fico chapado e vou dormir. Depois acordo, faço mais hit. Conto minha grana, isso é facinho. Eu tô rico, esses mano sabem que eu tô com a glória. Mexe com a gangue, você vira pó. Todos meus manos são tipo popó. Mano, não faço saca, medo e cop. Nego, cê sabe que eu não tenho dó. Somos ladrão, trap é o xilindró. Somos ladrão, trap é o xilindró. Yeah. Roubei o flow e junto eu roubei sua mina. Ela tava louca de prometazina. Lá no estúdio ela subiu na minha pica. Shotinha rosa parecendo uma paquita. Tô no meu mundo, tô com a minha boo. Eles são fracos, ficaram puto. Chupa meu pin, falam demais. Falam do ego porque tô no hype. Tomando o cu, tomando o cu. Esses mano querem falar de tudo. Rouba esse flow, rouba o seu jean. Fala do ego, mas ouve meu som. Rouba o seu flow, rouba o seu jean. Rouba o seu show, rouba o seu clipe. Rouba o seu carro, rouba o seu kit. Quanto cê ouve, roubei sua beat. Mano, cê sabe que eu roubo tudo. Tenho mil música, roubei do mundo. Sou sem talento, por isso eu subi. Acho que pode nem tocar na sua. Cês falam muito, cadê o trabalho? Só querem clout, bando de pirralho. Tudo invejoso, com flow quadrado. São acomodado, tag de teclado. Roubo o flow, roubo tua mina. Roubo teu tênis, roubo tua vida. Tu morre pro flow. É ponto 30, só lágrima ou sangue que eu uso de tinta. Vou fazer um clone do meu pau e mandar pra sua mina. Só assim pra ela ficar satisfeita. A gente tem nem você nem a receita. Somos seis do trap, dois menos aceita. Pode chorar até criar uma seita. Eu bato de frente até com o capeta. Destruo no flow, no beat e na letra.